meu Deus, não vejo amor aqui, é preciso encontrar. Sei que é raro trombar nos bailes, nas ruas, no bar. Seres humanos felizes, quem diria só? Fingimos não ver a realidade que nos angustia. O governo ironiza, produz homem cego. Com instinto assassino, pobre é um passo do inferno. Já me senti o bicho solto de pente entupido. O arrependimento veio quando me lembrei de Cristo. É triste, guerreiro, ver os traiçoeiros impune no mundo, desacreditados, gozando dinheiro. Diariamente vê pai de família, trabalhador, desempregado, ego afundado no álcool morô. A fome formou ladrão e prostituta menor. Pai angustiado pela primeira vez usa pó. Foi desse jeito, filme triste, inevitável. 6 meses na boca e morto com 7 de TA aniquilado. Bagulho é doido, louco, não dá pra entender, ó. Que tá de Audi não chora, mata favelado sem dó. Por fome, dinheiro, ibope, puteiro, proteção, luxúria, ambição, conexão no país inteiro. Não esquenta, guerreiro, Deus está vendo. Não vá cruzar os braços e suicidar com veneno. Violência, drogas, maldade, deixa pros boy. Solidariedade, justiça e paz entre nós. Porque o inimigo ostenta e ele quer sua pele. Quer te ver estraçalhado na gaveta do IML. Congestionado, lotado de pobre, desfigurado. Sem instrução pra elite, apenas ladrão favelado. Quantos mais irão morrer pra você entender? Que o diabo arma o jogo e quem sempre perde é você. Fique firmão aí, guerreiro, não se entregue. Porque querem rasgar sua pele. Guerreiro, não se iluda. Guerreiro, não se entregue. Porque o inimigo se dá e quer rasgar sua pele. Guerreiro, não se iluda. Guerreiro, não se entregue. Porque o inimigo se dá e quer rasgar sua pele. Amor, veneno, né, irmão? Mas aí, guerreiro, fique esperto. Não vacila o seu, jogam sua alma no inferno. Confiança nunca, detecta ganso, não acusa. E sofredor, camisa branca e calça bege usa. Vagabunda, blusa da sorte, quer de pacote. Ambição em alta voltagem, atrás de malote. Muito dinheiro, com rios de sangue na fuga. Ladrão, pedestres rajados, gente da gente sem nuca. Dinheiro é bom, né, quem não quer? Quem não se ilude, maior riqueza é ver meus filhos crescer com saúde. Longe de cadeia, longe de droga, conceito, respeito na quebrada, distante dos noia. Os malandrão fala bem, na gíria é nato. Ladrão teoria, acha lindo, crime é inteirado. Caiu a micha, foi pro seguro zoado. Verme que seduz e lá pôs no corre amanhã arrombado. Pois quem o gerou do ventre com as pernas abertas, esperando descer Samsung com 40 gramas de pedra. Tá vendo milho? Tá de hora extra no mundo, vim pra rua é aquilo. Crime cobra, não vai ter seguro. Bagulho é doido, deixa eu falar. Olha que canalha, esse vai subir, né, truta? É as cobranças diárias, onde tem cagueto, uma pá de troca cabeça. Que treta pelo certo, mata a própria alma com dedo e escopeta. Mundão louco, tem que ser cauteloso. Vi vários finados na aventura em busca do ouro. Herança pros filhos, santinho com o rosto estampado. Dinheiro de crime, irmão, só enriquece advogado. Quantos mais irão morrer pra você entender? Que o diabo arma o jogo e quem sempre perde é você. Fique firmão aí, guerreiro, não se entregue. Porque querem rasgar sua pele. Guerreiro, não se iluda.